tonight. Pop Hits. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. You were right for me. It felt so lonely in your company, but songs. Pop hits. Viva o mundo Target Radios. Simplesmente a maior rede internacional de rádios. Hoje, terça, 8 de maio. Espero que seu dia esteja sensacional, baby. Por aqui, Ricardo Borges. Richard with you on the best stations. E nas melhores rádios afiliadas a Target International, rolou aí o Pop Hits da Tarde, com os 5 sons mais votados no portal que é referência para o mundo, targetw.com. E no Pop Hits da Tarde de terça, número 1, Gautier and Kimbra, Somebody That I Used to Know. Segundo lugar para Katy Perry, Part of Me. Posto de número 3 para Fun, We Are Young. No quarto lugar, Calvin Harris and Neo, Let's Go. E o quinto som mais votado na tarde foi Broken Hearted, com Carmen. Agora é só votar e mudar tudo pra noite, baby. Aproveite pra se viciar na referência para o planeta, targetw.com, onde você participa também do Pop Hit do Ouvinte. E na tarde, um forte abraço pro Marcos Barros de Oliveira, que é de Imperatriz, no Maranhão. O som que ele está a fim de ouvir é End of Time, com Beyoncé, que rola agora por aqui. Fiquem todos com Deus e até a noite, na terceira edição do Dia do Pop Hits. Bye, bye, baby. rede internacional Target Radios, referência para o mundo.